firme e forte na missão. Eles é sempre desse jeito. E no mundo dos que acham que são e nada são, eu continuo firme e forte na missão. E no mundo dos que acham que são e nada são, são várias velas doidão. E no mundo dos que acham que são e nada são, eles nunca serão. E no mundo dos que acham que são e nada são, nada são. Tô seguindo o caminho, motivação é o meu filho. Eu acredito no livro, é final, é o início. Entre 10 mandamentos, continue seguindo. Desta vez eu me salvo, desta vez eu consigo. Esse mundo eu conheço, eu vi a morte sorrindo. Todo mundo curtindo, você de canto escondido. Bateu de frente comigo, perca total meu amigo. Inimigo é sempre visto no passar batido. Descontrole emocional, a falta de equilíbrio. A mentira que não vale, nós não tá engrupido. A verdade te abala, você corre perigo. Entre mil só motivo, na sua mente eu miro. Descarrego e carrego, e de novo engatilho. Tudo sobrenatural, bem-vindo ao paraíso. E no mundo dos que acham que são e nada são, eu continuo firme e forte na missão. E no mundo dos que acham que são e nada são, são várias velas doidão. E no mundo dos que acham que são e nada são, eles nunca serão. E no mundo dos que acham que são e nada são, nada são. Seguindo o caminho, motivação é o meu filho. Vocês sabem aonde encontrar, gente. RZO. Tá bom até aí, onde foi? Atenção! Suas de verdade, amém. Momento intergaláctico, ponto que se erra. Não se afobe, irmão, minuto espera. Bem diferente do que a trajetória manda. Pelo caminho da dor é esse que a gente anda. Comanda, faz o jogo, direto e reto. O jogo da vida e corre pelo certo. Fazendo tudo aquilo que o alienígena me ensinou. Absorvendo tudo que é bom, ruim, a mente fora já jogou. É assim, enfim. Pra uns é bom, mas pra outros é ruim. Me disseram até que tinha uma tal de paz. Foi dessa que eu ouvi falar, mas nunca vi mais. Mas tá bom até aí, onde foi? Tá bom mesmo, mano. E no mundo dos que acham que são e nada são, eu continuo firme e forte na missão. E no mundo dos que acham que são e nada são, são várias velas doidão. E no mundo dos que acham que são e nada são, eles nunca serão. E no mundo dos que acham que são e nada são, nada são.